Aí, pode falar. É que eu amo meu pai e amo todo mundo. Mentira, que é a minha amiga. Que seja. Que eu amo você. Sheila falando. Sheila falando. Convidados, vamos gravar a Sheila falar. Sheila! Júlia vai dormir. Ih, que lindo! Júlia vai dormir. Alô, tchauzinho. Que sempre. Suas horas que você quiser. Sempre venha na casa e pai. Pronto, pai. Pronto. Eu amo meu pai. E silêncio.